Levanta as mãos. Santo é. Diga. Meu louvor é como chama, como unguento que derrama, e em sinal de reverência prostro aos seus pés. Gostaria que você levantasse as duas mãos. Levantasse as duas mãos comigo. Diga comigo: Santo. Santo. Mais forte, diga: Santo. Santo. Santo. Santo. Santo. Santo. A Bíblia diz que Isaías teve uma visão. E nessa visão ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E os serafins estavam sobre ele. E cada anjo tinha seis asas. Diga comigo: seis asas. Seis asas. E cada anjo tinha seis asas. Com duas asas cobriram o rosto do Senhor, com duas os pés, e com duas asas eles voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo o que, igreja? Dizendo o que, igreja? Mais forte, dizendo o quê? Eleita de Deus, herdeiro do céu. Levanta as duas mãos para cima. Amassume de cantarás. Vamos declarar que Ele é santo. Fecha os teus olhos comigo. Levanta as tuas mãos para cima. Levanta as tuas mãos para cima e diga o mais forte que você puder para estremecer o lugar. Diga: Santo! Santo! Santo! Existe no meu coração. Okay.